Bem que eu estou aqui, cheia de amor pra dar, e você nem aí, não vem pra me consolar. Bem que eu estou aqui, cheia de amor pra dar, e você nem aí, não vem pra me consolar. Você transformou a minha vida, você modificou meu coração. Você brincou com meus sentimentos, você despertou uma paixão. E mandando rosas vermelhas, fotografias e um cartão postal, se deliciou nos meus abraços, foi embora e nem deu um sinal. Bem que eu estou aqui, cheia de amor pra dar, e você nem aí, não vem pra me consolar. Bem que eu estou aqui, cheia de amor pra dar, e você nem aí, não vem pra me consolar. A minha vida sem você não faz sentido, eu já não sei o que fazer. Você me acostumou com seu sorriso, tenho muito ainda a lhe dizer. Já revirei o mundo a te procurar, já fiz tantas loucuras que nem mesmo sei, já fiz tantas promessas pelo nosso amor, e tenho o tempo inteiro pra te dar. Bem que eu estou aqui, cheia de amor pra dar, e você nem aí, não vem pra me consolar. O planeta já está aqui, cheia de amor pra dar, e você nem aí, me consolar. Você transformou a minha vida, você modificou meu coração. Você brincou com meus sentimentos, você despertou uma paixão.